Seção 3. De Fábulas de Esopo. Volume 1. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e as Ovelhas, de Esopo. Havia guerra travada entre lobos e ovelhas, e elas, ainda que fracas, ajudadas dos rafeiros, sempre levavam o melhor. Pediram os lobos paz, com condição que dariam de penhor seus filhos, e as ovelhas que também lhe entregassem os rafeiros. Assentadas as pazes com estas condições, os filhos dos lobos uivavam rijamente. Acordem os pais, tomam isto por achaque de ser a paz quebrada, e tornam a renovar a guerra. Bem quiseram defender-se as ovelhas, mas como sua principal força consistia nos rafeiros que entregaram aos lobos, facilmente foram deles vencidas e todas degoladas. Moralidade. Ensina essa fábula que ninguém entregue as armas a seus inimigos, antes tenha a paz por suspeitosa, quando, com sob cabeça dela lhe as pedem, e receie de ser tomada as mãos como as ovelhas. Também nos avisa quanto perigo é meter em casa inimigos ou filhos de inimigos como fizeram as ovelhas, que querendo estar mais seguras conterem os filhos dos lobos em casa, eles foram causa da sua destruição. Fim de O Lobo e as Ovelhas.